Capítulo 15. Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, como comparar uma videira com uma árvore? Acaso a madeira da videira é útil como a da árvore? Pode ser usada para fazer objetos, como ganchos, para pendurar vasilhas e panelas? Não, ela serve apenas como lenha e, mesmo assim, queima depressa demais. As videiras são inúteis tanto antes como depois de serem lançadas no fogo. Assim diz o Senhor soberano. Os habitantes de Jerusalém são como videiras que crescem no meio das árvores do bosque. Porque são inúteis, eu os lancei no fogo para serem queimados. E se escaparem de um fogo, providenciarei outro para os consumir. Quando eu me voltar contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Deixarei a terra desolada, pois meu povo foi infiel a mim. Eu, o Senhor soberano, falei.